Acordei na calada da noite, desiludido, vai vendo o micão. Eu sonhei que eu tava rico, agora já era truta, eu não durmo mais. É, quero sair, me juntar à perdição. Então, botei a cara, olhei bem a NB. Dos boia Nelson Davila é a rua do prazer. Vai é a pergunta, dinheiro é a resposta. Os boy gastam mais de 100 em cada meia hora. Que a noite é um mistério, mãe do adultério. Lugar de esperto, lugar de traidor. Eu não sou nada disso, é, mas aqui estou. Pastor passou com vibra, o louco com revólver. Os boy com dinheiro na mão e a puta some. Olha lá quem vem, vapor é com vocês. É o boy daquela hora, ele quer outra vez. Os pangaré, chapadão até umas horas. Sem dinheiro, te bate, porra, mano, assim nem rola. O outro tem estilo e pega bem, beber cerveja. Tem dinheiro, tem bom gosto e prefere. Quem tem dinheiro aqui pode escolher. A mais sensual, a loura, a morena. Aquela de olhos azuis que você tanto deseja. É sexta-feira, ritmo alucinante. Polícia se mistura com puto e traficante. Vixe. Maria prostituta sorria, mas saiu pro seu programa e até agora não voltou. Noite fria, deu azar, pegou um aproveitador. Encontrar o corpo na pior situação, com várias pauladas e várias perfurações. Então é solidão, entristece o coração. Mulher jovem bonita até a morte passa a mão. E quando eu vou pensar em me olhar e me dizer, porra, eu não sou ninguém pra sair matando. O JB pensa bem. Matar é um impulso, fraqueza do maluco. O dia belo destruído por algum segundo. A vida vale muito mais, nós não somos nada. Sem fé, somos corpos perdidos na madrugada. Então eu tô morrendo. Não tenho muita fé, mas tenho muito dinheiro. Eu tá valendo a ele, o nome me disse assim. A noite é uma criança e nós brinca até o fim. Eu sou meretriz, apaixonada por dinheiro. Não vendo minha alma, mas vendo o corpo inteiro. Diz que é um gênio e sabe meus três desejos: sexo, bebida e muito dinheiro. Depois ela me diz, aqui não existe amor. Tem dinheiro? Então me chama que eu vou. Disse que pra ela a noite é sagrada. Dinheiro não é tudo, mas sem ele eu não sou nada. Diz que os mais queridos são os mais invejados. E que nossa alma é de Deus ou do diabo. Disse que os loucos são desacreditados, mas que os medrosos são covardes e fracos. Lágrima nos olhos, o fracasso, a derrota. Sozinho no mundo, tiozinho pedindo esmola. Entre as prostitutas e os loucos ele vai. Pagador de pecado ou honesto demais. Viva, viva a vida, viva, viva mais. Não seja suicida, essa morte não é paz. Viva, viva a vida, viva, viva mais. Não seja suicida, essa morte não é paz. Noite prostituta, uísque, champanhe. Assim segue a vida do homem dos milhões. Não sabe mais quem é, amigo ou interesseiro. Será que eles te amam ou amam seu dinheiro? Se eu tivesse ganha, ia comprar uma pistola. Ia ser o patrão, o homem cheio de glória. Esse é o pensamento do homem da favela. Que você entende?